realidade. ARE na área, se liga aí. Tudo começou como brincadeira, por curiosidade, veja só que bobeira. Isso me custou muito sofrimento, foram vários anos, quanto tormento. De início foi tudo diversão, tipo beijo, abraço, aperto de mão. Nunca faltava nada, nem convite pra balada, era sempre fartura na roda da rapaziada. Sempre me chamava para dar um rolê, experimentar coisa nova e o curioso pra ver. Eu ia correndo, me achando tal, faço parte dessa gangue, sensacional. Assim eu me lancei na trama dessa história, um caminho perigoso e muitas vezes sem volta. É um mundo fabuloso, cheio de sorrisos, motos, carros, mulheres de alto estilo. Tudo muito lindo, esquema bem planejado. Eu me sentia seguro, eu me via blindado. Botava fé e falava salve pra todo lado, considerava de verdade os meus aliados. Quando eu tinha dinheiro, eu era o mais procurado. Eu adorava ser o mais bajulado. Quanto mais eu bancava, mais eles gostavam. E naquela noite, eu era o cara. Tudo o que eu queria era ser reconhecido, ter respeito da quebrada, fama de bandido. Com o tempo isso tudo se tornou realidade, comecei a experimentar um mundo de falsidade, aonde a verdade era precariedade. Falar de amor, é raridade. Quanto mais eu me entregava, mais eu perdia a minha identidade, a minha alegria. Eu achava que ninguém sabia de nada, das tretas erradas, noitadas e farras. Mas como a mentira não dura muito tempo, descobri que a minha família já estava sabendo. Aí foi sofrimento, transtorno e lágrimas. Minha mãe tinha vergonha até de sair de casa, dizia ela, toda amargurada. O meu nenê que eu gerei nessa vida desgraçada. Mas como toda mãe, ela é guerreira, mulher de fé persistente, rezava a noite inteira. Ainda que ninguém acreditava mais em mim, ela me olhava nos olhos e dizia assim: eu acredito que você vai sair dessa vida, vai ser um homem de bem e construir uma família. Aquelas palavras me rasgava o peito, adentrava o coração e eu entrava em desespero. Eu pensava comigo, eu devo estar sonhando, eu fazendo ela sofrer, ela continua me amando. O tempo foi passando, eu fui me desiludindo, comecei a ter esperança de ver o mundo colorido. Comecei a perceber que a culpa não era de ninguém, se eu estava naquela vida porque eu queria também. O poder da oração realmente causa efeito, cansei de ouvir que eu não tinha mais jeito. Em meio a tudo isso conheci uma mulher, linda, guerreira, a mina de fé. Ela também acreditou que juntos íamos vencer, se entregou totalmente e veio com tudo pra valer. Com força, persistência, garra e valentia, graças a Deus conheci a verdadeira alegria. Hoje sou casado, amo minha família, dois filhos, caneta, papel e algumas rimas. A felicidade se esconde nas pequenas coisas e gestos da vida. O que é essencial é invisível aos olhos. Nunca deixe de acreditar, seu lindo dia vai chegar. Se liga aí, você nasceu para ser feliz, ainda dá tempo.